andrecedesmoral.com.br. Aumenta o volume aí, ó. Botar pra estrelar. Alô, Alisson CDs, Henrique Divulgações, Dazão CDs, Josinaldo CDs, Medo CDs, Lipe CDs. Alô, Paredinha Pressão, alô, Nandinho, alô, Paredinha Dog Monstro, alô, Rodrigo, alô, Corolla Pancadinha, Jante CDs, tamo junto, hein. Alô, Línio Grave CDs, tamo junto, hein. Rodrigo Divulgações, tamo junto. Alô, Brenderson Divulgações, XV Divulgações, tamo junto, hein. Alô, Xanderson Atualizações, Jackson Divulgações, tamo junto, hein. Alô, Hulk da Mídia, Torre Fiestanca, tamo junto, hein. Alô, Wilke do Gol Pancadinha, Igor do Costa Embaçado, tamo junto, hein. Alô, Som de Paredão, BR, tamo junto, hein.